Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Sou eu, mais uma vez, estamos juntos. Mundo Sertanejo chega trazendo muita alegria, muita música para vocês, amigos, amantes da nossa boa música sertaneja. O Brasil inteiro está ligado, o Brasil inteiro ouve Mundo Sertanejo através de todas as nossas rádios parceiras. Muito obrigado a cada diretor, cada programador, cada locutor, aos recepcionistas, a todos vocês, amigos da limpeza. Muito obrigado pela parceria, pelo carinho, amigos. Todos vocês ligados em todas as nossas rádios, né? Ouvindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Também os internautas que acessam radioestudiobrasil.com.br e ouvem nosso programa em qualquer canto do Brasil e do mundo. Vamos em frente. Quem abre cantando bonito? Bruno e Marrone, Vidro Fumê. E falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiava dessa minha sorte. No calor de um momento, loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu tive entrando num carro embotado de vidro fumê. Quando você chegou, calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu tive entrando num cabo embotado. Muito bem, vamos em frente. A minha querida Marli Moraes, em Boa Vista, Roraima. ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Um abraço ao Rubênio, né? Todos vocês da CRBR.com exibindo o nosso programa aí no Estadão de Roraima, Boa Vista, né? Ô Marli Moraes, um beijo, viu, querida? Muito obrigado pelo carinho de sempre. Ô Vitória, Vitória, em Bom Jesus, Goiás, um beijo pra você, todos da Alvorecer FM. Um abraço a todos vocês, amigos também da Satélite FM, J. Oliveira, o Ronaldo, Nelson Nunes, todos os locutores da Rádio Satélite FM, em Piranhas, Estadão de Goiás. Ô Sirlene Vaz, um beijo pra você e pra sua família, pra todos os nossos ouvintes aí de Piranhas, no Estadão de Goiás. Diego Valadares canta, Me Dê Uma Chance. Mundo Sertanejo. Só ficou saudade, momentos que a gente viveu de felicidade. Não sei o que faço agora, me sinto sozinho. Não tenho mais os seus abraços, nem os seus carinhos. Me dê uma chance, eu vou te provar o quanto te amo e quero te amar. Não sei o motivo porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Nosso caso de amor só ficou saudade, momentos que a gente viveu de felicidade. Não sei o que faço agora, me sinto sozinho. Não tenho mais os seus abraços, nem os seus carinhos. Dê uma chance que eu vou te provar o quanto te amo e quero te amar. Não sei o motivo porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Não sei o motivo porque tudo acabou. Te espera com o mesmo calor. Muito bem, a minha querida Ana Paula Souza, em Roda Velha, Bahia, sempre comigo no Facebook, não perde o programa Mundo Sertanejo. A todos vocês de Roda Velha, a todos vocês de Condeúba, Santa Rita de Cássia, a todos vocês aí do Estadão da Bahia. Nós temos muitas e muitas rádios em muitas cidades aí no Estadão da Bahia, exibindo o nosso programa. Sintam-se todos abraçados por todos nós aqui, viu? Do Mundo Sertanejo. Antônio Luiz Souza, em Fortaleza dos Nogueiras, Estadão do Maranhão. Um abraço, muito obrigado, viu? E meu amigo, a todos vocês da São Tomé FM, muito obrigado, viu? O Lázaro Lima, os locutores, né? Lázaro Lima, também o meu amigo Tomé Rosa e o José Maria, muito obrigado, viu? Em São Tomé das Letras, no Estadão de Minas Gerais, Rádio São Tomé FM, exibindo o nosso programaço aí com muito sucesso, né? Vamos em frente ao som do viola, traz para vocês César e Paulinho. Você é tudo que pedi pra Deus, né? Fazenda da Esperança. Vamos lá. Mundo Sertanejo, ao som da viola. Música.